Yeah. Antrax 2013. A tempestade se aproxima, qual é o estrago que ela vai fazer? Acho que sempre depende de mim, o que vai acontecer? Ninguém vai me indenizar pelo mal que ela causa. Por isso tenho que me prevenir quando ouvir as trovoadas, os relâmpagos que avisam que coisa boa não está vindo. Preciso ir pra um lugar seguro pra não sofrer nenhum prejuízo. Já disse o velho ditado que o raio não atinge duas vezes, mas não acredito nisso, vou ficar perto de vocês, aonde eu sei que é seguro e nada vai me atingir. Agora é só esperar o momento de tudo isso ter um fim. O céu ainda está escura, as janelas estão fechadas. Essa é a velha precaução pra não chover dentro de casa. Pensamentos vão além, a energia foi cortada. As histórias vieram à tona e novamente são contadas. O estado onde o ser humano volta às suas origens remotas. O tempo onde não havia nada, o passado agora retorna. De uma forma meio forçada, mas sempre é bom refletir sobre o que estamos fazendo aqui e pra onde vamos ir. Nos damos conta de como somos dependentes da modernidade. É como se estivéssemos doentes e as peças de baixa voltagem. São sensíveis ao toque, mas dependentes da energia que foi cortada e não tem previsão de retornar à vida. Prepare as velas e deixe a mente fazer a parte dos eletrônicos. Aproveite o nobre momento pra relembrar os momentos cômicos. A sua energia agora vai acabar. Não teve nada a ver com a conta que foi pagar. Não vai voltar tão cedo pra cá, vai demorar. Tristeza, pois não tem nada pra distrair. Se cair em depressão, nenhuma música vai poder ouvir. Aqui é o estado onde é só você e ninguém mais. Espero que esteja em paz, porque senão é melhor desabafar. As folhas que não dependem dos elétrons pra serem escritas, nem a caneta que não precisa de cargas negativas e positivas. É tudo simples, tudo fácil, depois você pode transpassar o que viveu naquele momento onde estava tudo a faltar. As luzes não acendem, a televisão não liga, o chuveiro não esquenta, o computador não inicia, o celular não tem sinal pra poder se comunicar. Só pode usar pra iluminar o caminho por onde vai passar. Utilidade limitada pelos serviços terceirizados, tão dependentes como você do que é disponibilizado. Pessoas entram em agonia sem ter aquilo que era sagrado. Cada segundo é torturante, a geração de jovens alienados. A sua energia agora vai acabar. Não teve nada a ver com a conta que foi pagar. Não vai voltar tão cedo pra cá, vai demorar. Ninguém vai ligar, porque não tem mais. A sua energia agora vai acabar. Nada a ver com a conta que foi pagar. Não vai voltar tão cedo pra cá.